Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Pra gente começar no Palácio Edilson. Arrepia, DJ Edilson. Oba! Manda ver. Joga a mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. O Príncipe Negro Retrô. Vai! Edilson e Edilson. Edilson. Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. E era assim? E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria. Olha aí, vai contando assim, ó. E vai, e vem, e vem. Príncipe Negro é assim. Sem calar, o brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Fala sério, hein? Vamos falar sério. Voilà! E a galera vai dançando, vai curtindo! Solteiro, levanta a mãozinha pra mim. Tem alguém do Pai Sandu aí, dá um grito! Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Isso é Retro Legião da Saudade. Dali babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. Vai! Atrás, não foi atrás. Meu parceiro Chitara, tá aqui com a gente no ladinho do jeito que ele dá valor, né, Chitara? E a primeira dama também! Eu só queria conhecer onde filmar o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. E bora, e bora. Alô, Pretinho. É assim, meu irmão. Quem sabe vai cantar bem alto, vai. Vocês. A gente terminou, e agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Alô, baby? Baby, baby. E assim? Você foi muito especial, mas que legal foi te conhecer. Obrigado, amigo Cidinho, com a gente. Meu parceiro Marcelo do Rock. Desejo felicidade. Doutor Vitor! Nosso advogado com a gente, abraço, garoto. Você merece ser feliz com outro alguém. Meu amigo Átila Promoter. Alô, Átila, abraço, meu irmão. Era tão gostoso, tão lindo e seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela rua. Juntos Cortes, é a primeira dama. Valeu! Agora o que me resta é. Meu parceiro, o caminho do rock. Aí no meio disso, do jeito que ele dá valor aí, ó. E a primeira dama também. Um romance a dois. noite, o nosso amigo Tião, o Timinja Lucião, toda a família com a gente, nosso amigo Dami também, tá todo mundo ali, Edilson. Alô, Ivan! Príncipe Negro. Vai, meu retrô. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. DJ Cobra, um abraço, meu irmão. Olha o chuchu de Alson na área, passa o pano. Lugar aonde a gente se... E Anderson Mixer. Primeira vez. Solta a voz, vai. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Meu amigo Edson do Poço Vitória e a sua esposa Sueli aqui com a gente lá no chupé. A Luizinha aí da Marina tá com a gente, o bebê também. Era tudo que você queria. Com a gente, obrigado, Dani. Valeu, Danizinha. Vivo seguindo a sua sombra. Onde você está? Não me alugar, gol. Tá com a gente, mundo, cheio de amor. Eu vou seguindo os seus passos. Onde você for, meu amigo Marcelão Turismo tá aqui com a gente. Vem a parte potência também. Valeu, Marcelão. Os amigos da Saudade de Futebol Pelado aqui com a gente. Estou por esse mundo. Olha que eu vou nessa bola lá com vocês. Nada vai mudar essa história. Venha se entregar. O nosso momento é agora. Vamos, Luiz Amor. Meu amor, sou louca por você. Escorpiões do Príncipe de volta. Sem você, não consigo viver. Meu amor, sou louca por você. Sem você. E o Moral vai! E dança! E dança! Alô, Blendalhão Ieca! O nosso futuro prefeito lá da cidade do Acará tá aqui com a gente! Vai arrebentar. Você vai mexer, você vai sentir. Supremo Digital vai trazer você aqui. Você vai pensar, não posso mais parar. Supremo. Os Viradinhas de Outeiro, Elano, o Dedê tá com a gente, retrô também. Alô, Paulista! Segura! As amigas da saudade, só na moral. Você vai sentir, Supremo Digital vai trazer você aqui. Tem amor, tira o Supremo Digital. A super quente sempre está naquela. Nosso link DJ Edson Moraes. DJ Moraes com a gente, o Edson Lobato, valeu. Meu grande amigo DJ Miguel, lá da picape com a gente, a sua amor, um abraço, obrigado. Todo da HK. Alô, Cássio, minha GDP na área, bora! Olha o exército aí. Os brothers Edilson e Edielson. Como nos velhos tempos. Príncipe Negro é show. Você vai dançar, não posso mais parar. Sou pelo principal, vai arrepentar. Você vai mexer, você vai sentir. Sou pelo principal, se você é aqui. Você vai dançar, não posso mais parar. Sou pelo principal, vai arrepentar. Você vai mexer, você vai sentir. Sou pelo principal, se você é aqui. Obrigado, meu parceiro Andrei e o Pablo, lá da Chip Eletrônica com a gente aqui, valeu! Arrepia, DJ Edelson! Oba! Manda ver! E tu mora! Ai! Lúcio CDs! Com a minha mãe, a mão passei para reter. E te belo com a alcance, me contou le pate fait pour moi. O teu que é ciel lá, divise longue a pena moi. Caressa do brule, la plica tombe, colore a conciel la vie moi. A calma, content, content, com pipiri. E pose se voce pro palais de l'amour. Nosso amigo Bruno, aqui com a gente, os fanáticos da RDP e a primeira dama com a gente. Alô, Cássio! Vai! O Gilson e o Jeto Chocolate. Nosso amigo Lauro dos Gurunas. E com a gente, Pássaros Noturnos. Um abraço. Segura. Bora fazer um caqueado. Segura. Marianda. Mega, Ericazinha com a gente, o Michel, os garotos Mega do distrito estão com a gente! Os brothers Edilson e Edielson. A gente, obrigado, meu parceiro, pelo carinho. Meu parceiro Marlon da Adidas, velha guarda do Príncipe. E a primeira dama Drica, um beijo. Todo mundo reunido ali. Alô, Renan, um abraço, meu irmão. Meu nosso amigo Almeide, tá com a gente também aqui no Palácio. DJ Samuel, tá aqui no show. Segura. Hombre, quer chupar. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Alô, os caramundos da TF! Alô, Bambino, você com a gente. Nossa amiga Perla também tá no show. Obrigado, Perla. Meu amigo Diego do Tribunal. E a primeira dama aqui com a gente. É da Regional. É da Regional com a gente. Abraço, valeu. Pela Adriana, Dedéia. Alô, Chitara. Alô, Renan. Abraço, valeu. Juízo dos Caramelos na área. Renanzinho e Eduardo. Deixa eu chamar o nosso parceiro rebelde, Edilson, pra mandar um abraço pra galera. Afinal de contas, esse trio já formou e tá todo mundo realmente feliz da vida, hein? Chega aí, rebelde, manda um abraço pra galera, meu irmão! Beleza, Edilson? Beleza, Edilson? Chega pra cima com muito carinho, as pessoas vieram hoje prestigiar o lançamento do Príncipe Negro Retrô. Beleza, amigo Carlos Costa Maragunha e Marmara Minha Fênix e toda a família aqui na frente da coroa. Também com a gente, a família Rebelde, em beijo no camarote. O parceiro Raimundinho, Socorro, galera do Imperial, em beijo com a gente. Amigo Edson do Jornal Liberal, todo mundo, meu parceiro Gabinho. Alô, Bruninho, todo mundo curtindo o lançamento do Príncipe Negro Retro Edilson. Negro Retrô, pra você recordar os melhores anos da sua vida. Então venha viajar com ele, porque os bons tempos estão de volta. Negro Retrô chegou! Venha você também! Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor, eu quero. Me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném, me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso, me vira do avesso, te vira. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, fecha o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso, me vira do avesso, menina. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza o corpo inteiro. Vivi Anderson aqui com a gente, valeu. Vai! Você diz palavras bonitas, pra aliviar a minha tensão. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Só liga uma pilha. O cachorro da Vila Chefe com a gente, o Gleidson. O Megaton tá aqui também, a Pati Potência. O Marcelão, a Ilha do Lindo. Cadê o Barulhito, hein? Cadê o Barulhito? Japonesinha, toda a galera. Olha aí, Edilson. Beto Metralha com a gente. Pro meu coração. Você é demais pro meu coração. Você é demais pro meu coração. Edilson assumiu o Kikão e a esposa dele com a gente também, obrigado. Parabenizar o trabalho do nosso parceiro Marcinho. Obrigado, Marcinho, por toda a dedicação, todo o esforço. Cada que projetou o som do Príncipe Negro Retrô. Aqui com a gente, está no meio da galera. Alô, Marcinho, parabéns pelo trabalho. Obrigado por toda a dedicação, meu irmão. Encanta-me em segundos, em minutos me faz sonhar. Os Pit Boys do Príncipe, lá do Tapanã, Leandro, Ravena, João dos Costa da Cremação, Rosane Melo e a Sobremeia Dama, valeu. Agora você é retrô, então vem dançar. Vamos lá, Lúcio! Nosso amigo Léo da Bucajás com a gente. Meu amigo Luan Mendes e a sua princesa Rayada com a gente, obrigado. Os Escorpiões do Príncipe Retrô, valeu! Me disseram que você nunca esqueceu de mim. Eduardo, Chitara, Dona Adriana, alô Renanzinho. Eu também estou sofrendo, que saudade estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Equipe Chulupita! Dá o Chulupita, alô Joe! Eu soube, alô Márcio! Que você chorou. Edilson! Quando alguém falou em mim. Karina Marrantinha, do nosso Retrô Saudade. Búfalo Badala, todo mundo, né? Obrigado! Gosta dele. E por que não deixa ele? Larga tudo, vai. Larga tudo e vem. Quem tá solteiro, canta aí! Volta e vem te embora. Vem fazer amor com meu amigo Pedrinho, farrista da área com a gente. Minha paixão, o Raul, o Nenê da Redley. Volta, carro da equipe Mouse. Vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão, paixão, paixão. Os peladeiros e os amigos da saudade aqui com a gente. Amor, estou sozinho. Agora retrô, meu irmão! Estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, bravo. Tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Veloz que o vento leva o meu. meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela que o tempo não... O Zezinho, rei do espiriquitê. Espere a minha volta, foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. Edielson. Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabemos. Nosso amigo Gleison Arce, um abraço. América, o Marcelo Vavá, bora garoto. Que não late mais em Tortucano. E assim? Sou da boca do Amazonas. Doutora Luciana, nossa advogada com a gente. O Lucas Menezes, Roseli, alô Ellen e o Alexandre. Do Papa sair com a gente, obrigado, hein? Minha amiga Rizinha, Dona Jana com a gente também. Pessoas que vão no coração do disco de Elson. Afonso da produção, primeira dama, um abraço. Nos Estados Unidos, fui nas Europa, subi na Torre Eiffel. Fui ver o Big Benson na meia-noite. Mas meu amigo Jalé, a GDB. Alô, Jalé, cadê você? Alô, irmão. Pra me criticar. Marcelo Ferro do Rock na área. Luluzinho, beijo, meu amor. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. A equipe Barco Doido aqui com a gente, um abraço com muito carinho. Sou ali, olha a galera de peso. Marcelão do Turismo, alô Marcelão. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Lúcio CDs. Júlio Alucinado, amigo Rubi das Estados. Ô Pivazinha, quanto tempo, hein? A nossa mega Fabiola, ali do outro lado, um beijo, Fabiola. DJ Jimmy Boy, alô Jimmy. Tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. O nosso amigo Moisés, preciso lá da Metropolitana FM aqui com a gente. O Valdeci também, tá todo mundo com a gente, Edilson aí. Alô, Rubi! Segura! Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Edielson. Isso é retro. É o príncipe. Eu vou aprender a falar inglês. Um abraço, Raimundinho! E a Socorro com a gente aqui também, valeu! Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade. Obrigado pelo carinho. Meu parceiro DJ Cobra, nosso grande amigo Luiz Barros, toda a equipe do grupo, do nosso grupo Aparelhagem das Antigas, galera que também deu um apoio e que foi de suma importância para o Príncipe Negro Retro. Obrigado, Luiz. todos que fazem parte do nosso grupo A Padrilhagem das Antigas. Valeu! Olha a galera aí! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar, e com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Nosso amigo Rosane Imperador aqui com a gente, Edilson. Ele tá com o Maico, tá em casa. É o nosso convidado de hoje também. Thiago da Redley, valeu. Meu amigo Papito, gente nossa, velha guarda. Príncipe Negro é assim. Boa noite, Jane, beijo, meu amor. Ele já me esqueceu. Eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorri, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar. Obrigado, Márcio Bossal. E buscar o Marlon Diego. Inspiração. Barreta, Amaral. Nesta família Angustura em peso, valeu. Sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adora. Obrigado, Anderson Leite, farra com a gente aqui. Comemorando o aniversário da sua primeira dama, sua esposa, Suelma. Parabéns, Suelma, tudo de bom, tá? Valeu, Anderson. Eu era louco por você, e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Vem a gente, Edilson. O parceiro Gago, o dona da pista negra, ele além da natura. Ursino Retrô no Balanço. Obrigado, Assis, conveniência com a gente. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Príncipe Negro, eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina, eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um bem. Um abraço, Robson da Bom Jardim, com a gente, velha guarda, valeu. Amigo Charles da Pedreira aqui com a gente. Alô, Franci. Alô, Adriano, obrigado pelo carinho, só valeu. Bora, Cássio, meu abraço do GDP com a gente. Meu parceiro Doutor, a primeira dama, só amor, valeu. Obrigado, Astro. Valeu, Astro. Nossa, sem noção. Vem com a gente, o Canela Promoções aqui na área. Alô, Canela! O parceiro DJ Moraes, vem com a gente. Ele, meu parceiro, DJ Edson Lobato. Nada de esperar que alguma coisa aconteça. Vem com a gente, América. A Mega Eli Casinha. Meu amigo Michel, também com a gente, dos garotos aí do Mega do Distrito. Curtindo o lançamento do Retro. Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Atenção, Edilene. Então chega com a Silvia aqui na frente rapidinho. Príncipe Negro. Príncipe Negro Retro é a nova sensação do momento. Um abraço, Aldo Jurunas. Passa no noturno, valeu. Tu, tu, tu, qual é que só vive a me olhar? E eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja lá o que Deus quiser, eu só quero teu amor. Não dá para esperar, estou louco por você. Eu só quero... Olha o lugar da Sulina com a gente. Tenho amor pra valer, se você me aceitar. Eu vou sendo Valtinha, Carol, Vini, alô, Thiago. Eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer. Pega a tona, pega a gente, o amarelo amado. O Chino no chamado do Redro. Valeu! Eu já tô vindo, amor. Eu já tô vindo, amor. Amiga, a gente beijo aqui no Palácio. Vem a gente, a Karina, a Mergatinha. Agora é do Príncipe Negro Retrô. Saudade! Como é que só vive a me olhar? Como que vai? Eu aqui de pé, sem coragem de falar. Será que você me quer? Diga logo, por favor. Seja lá o que Deus quiser, eu só quero teu amor. Não dá para esperar, estou louco por você. Eu só quero te amar. Segura. Meu amor é pra valer, se você me aceitar. Uma coisa vou dizer, eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer. DJ Belo Mix, fala Belo. Olha o DJ de hoje, fazendo sua viagem no Mega aqui no Retro. Segura, rebelde! Alô, Tião! Menina, vem me dar o teu carinho. Edielson. Edielson. Não me faça um sofredor. Eu quero que você seja só minha. Vem logo que eu te dou o meu amor. Menina, vem me dar o teu carinho. Menina, não me faças um sofredor. Eu quero que você seja só minha. Vem logo que eu te dou o meu amor. Grande amigo Léo, taxista. Uma hora do DJ, Cedil, Cedil, você também com a gente. Sozinho. Olha quem tá com a gente, galera. Aí das aparelhas antigas. O parceiro DJ Percival, DJ Júnior, DJ Leite. A galera do Flamengo e do Pop é Fogo do Chino Retro. Vem correndo pra mim que eu te dou, meu amor. Príncipe Negro Retrô, um projeto João do Sol, resgatando a verdadeira essência das aparelhagens. Segura lá! Quero que você venha, venha para mim. Quero que você me abrace. Meu amigo Rafael Cambista, o Juninho tá aqui com a gente, o Carlinho Cambista também. Alô, Jonathan! Juliana! O GG tá toda a galera com a gente de Quaraci, obrigado! Alô, Grandalhão e Eco! Com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me esconder. Sinto só um palmo. E hoje, domingo, o lançamento continua lá na piscina da Serra, ali atrás do Cidade de Folia, gente. Todo mundo convidado, hein? Segunda-feira tem sede do Imperial. E até 10 da noite, ninguém paga ingresso! Parceiro Fabinho Show! Eles falam que o Jurunas que a gente beija. Hoje curtindo o lançamento do Retrô. Galera do Príncipe Negro, manda pra João, DJ Bertinho, saudade. A edição Sebastião de Boa Vista, aí do Marajó. Alô, na Cruz! Você tem Amiga Arlete também da gente. Toda a galera do Riacho Doce do Guamá. Meu parceiro Pretinho, a sua esposa Ela aqui com a gente. Obrigado, Pretinho. Marcelo Moa Mendes também com a gente. Ah, Ayuara, aqui ao lado da coroa. Melhores anos de sua vida estão de volta. E você revive aqui. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. A onda agora é retrô. Agora. Você é Príncipe Negro Retrô. Agora você é retrô. Agora você é Príncipe Negro. Então, vem dançar. A música do baile! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites, entrega meu corpo, fazer o que você quer. Tudo isso é o Marcelo Anderson, que eu vivo aí do planeta SUV, junto com o Júnior. Fantasia de amor, tá na área curtindo o retrô hoje, valeu. Sonhando um dia eu te amar. E com vocês, a voz das Américas, meu amigo Newton. Meu amigo Ademis. E a sua esposa Água com a gente. Me dá seu carinho. Alô Felipe Vinícius, toda a equipe com a gente. Carinho, mata meu desejo. Com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda esta noite. Desfoca! Me cansar de gozo. O Cruz do Parque com a gente, valeu. Teus açoites, entregar meu corpo. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão. Marcelo Bruno Vandarcia também com a gente. Galera GDB. Essa primeira dama. Fantasia. Amor, parabéns, DJ Rebelde. Obrigado. Sonhando um dia eu te amo. Rebelde Gilson. Lúcio CDs. Quanto mais o tempo passa, mas eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, tá de retrô. E canto. Quanto mais você me abraça, mais eu... eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Eu vim a Vanessa das Primas da Saudade. Pega a gente, alô Vanessa! Os escorpiões aí do Príncipe Mineiro. Estão de volta, alô Acerola, alô Elisa, alô Chica! O pai do considerado, Gugu, Cido, da produção. Aí do painel de telões. Aí da galera da Bela Modas. Curtindo o Retrô, obrigado! As amigas, a saudade de futebol pelado aqui na frente da coroa. Vamos que vamos! Bora, Lulu! E hoje, domingo, tem a Stefa, todo mundo convidado. É por você que canto. Dá-lhe, Edilson. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Celular, o Jujurunas, a desfaça no noturno. No lugar que era de encontro, só encontro, desencontro. E a saudade de você, ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Fazendo cabida, minha Silvia, o Minhoca, Jaci, o Gil dos Caramelos, o Pirulito e a Chiquinha. Curtindo o Retrô, gente. Só ficou entre os meus braços. E pra você que tá perdido no palácio, cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Só pra já também com muito carinho, a Jace, o seu Ronaldo. Ponte da Palha, no Porto da Palha. Meu amigo Bode, Bode Saudade. Meu amigo Júnior do Globão. A galera do Ideia. Do Ideia Pressão. Volto sempre a mesma hora, aquela. Alô, família Rebelde. Combinada. Minha mãezona Marisa Correia. O Paixão Riba. Cíntia. Também com a gente, a minha família, minha esposa lá no camarote. Alô, patrão. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Príncipe Negro Retro. É uma viagem no tempo. O povo pediu e ele chegou. Príncipe Negro Retro. É uma verdadeira viagem no mundo da saudade. Janaína, artes e delícias. Curtindo a festa hoje, hein? Adoro que me olha, Janaína! Meus pensamentos, suas fotos pelo chão. Meu amigo Dodô, o tacacá do Dodô aqui com a gente. Obrigado, meu parceiro. E a primeira dama, né, Dodô? Vai! Adoro esse. Meu amigo Afonso da produção. E a sua esposa, Luz Isabel, com a gente. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. E voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Nenezinha, também o Jamaica, aí dos humildes. O dia do lançamento do Retro, gente. Obrigado! palavras que toquem seu coração. Te procuro. Cadê a Regina e o Marcinho? Onde está? Tá no palácio! Bora, Gilson! Amar, querida Mary, eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse a... Ronaldo Remix da Laje Cametã. Por isso escrevi esta canção. Os Megas Fugitivos, os Pegafugas, pra poder Tomo Retro palavras que toquem seu para Marlo e a primeira dama. Te procuro sem saber aonde estás. Vai! Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra... Nossa amiga Raíssa e o Bruno lá da loja Blackpink aqui com a gente. E o Pretinho é... Valeu! Marcelo Davidson, dá um beijo hoje também. Vai comemorar juntinho o lançamento do Retro. Obrigado! Zeca da Joia! Tá no circuito, né? Amigo Pedrinho dos Barrinhas, representando hoje a equipe Vaz Gostoso. Vem mais uma, Edilson! Quantas noites você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir? Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos? Você não ligava para minha dor, não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei, fez da minha vida um inferno pro meu coração. E você? Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais. Chama a sua amiga Megalite, Jorda Belém, o Sérgio, a Débora. Débora Werneck, beleza, o Astro, sem noção. Galera que é retrô com a gente, valeu! Eu te amei como ninguém mais te amou. Obrigado, Jean, obrigado, Rizinho. Bora, papito. Alô, cabine, velho, agora. Ninguém mais sofreu. Bora, bora. Eu perdi. Meu amigo Chuchu, tá com a gente também. Bora, DJ Cobra, segura aí. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo o que você queria.